Autoriza voo, Dial 3171. Dado Dial. Direto, obrigado. Solo 5, meia, próxima direita, controle solo 219. Livrando a pista 219, 3517. Solo, bom dia, 3517, livrou? Tá, 3517, táxi autorizado até posição 3, do pátio 1, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para posição 3, usa 3517. Bom dia, gol 996, informação voo. O 996, contato radar, autorizado via chegada Bonf, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste 1099. Via chegada Bonf, 1099, você pode voar atrás de Bonf ou pelo? Está de voar Bonf, Bonf intercepta a chegada. Bonf intercepta a chegada, gol 996, manter aqui. Tô 3171, passa nível de voo 160, chama agora o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. 251-3395, 3171, bom dia. Azul 9542, passando Coral, serviço radar terminado, mantenha 140, chame Léus, frequência 120.1. O 9243, autorizada a chegada a Bonf, isso aí mantenha 3 mil pés, ajuste para 099. 9243. 243, mantém a pista da chegada. Vai manter. Confirmando o gol 9243, número 2, na aproximação. Confirmo. Solo de Salvador, Cordial, bom dia, é o gol 1961, dado gate 9, sete informação ATIS. Hotel, para autorização, Rio de Janeiro, Galeão. 961, hotel confere, está autorizado Galeão, nível 360, via roda do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Rumi. 5060, transponder, controle 120, decimal 80. Galeão autorizado, nível 360, roda com o plano de decola, pista 1-0, com curva direita. Do perfil da Dael, Leda e Rumi, 5060, código transponder, 120.8, nosso controle de saída, o gol 1961. 1961, no correto, portão 9, chama pronto. Chama pronto, gol 961. Localizador, gol 99 no meio. Gol 99 no meia, Passaduna, complete final, ILS XG, chame a torre em 118, decimal 95. Serão, você pode ir, gol 99 no meio. Meia 225, contato radar, autorizado chegada bom, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0 no 9. Gol 9243, autorizado final, ILS XR, pistão 1-0, reporte localizador. Autorizado ILS XR, reportará localizador, gol 9243. 906, Libéria direita, controle de sol, número 9. Sol 209, gol 909. Sol 209, localizador, gol 9243. Corando 243, 3 milhas para o externo, complete final, ILS aqui, rei, torre 1895. 895, gol 9243. Comandante, bom dia, gol 9906. Sonho, gol 9906, negativo, contato salvo. Chame novamente em 121 decimal 90. 219, 90. Corrigindo 121 decimal 10. 10, gol 99 no meio. Corre, gol 9243, vai passar o Inter Serra, baixada travada. Gol 9243, pouso da 50, vento 130 graus, 09. Ele pouso na 10, gol 9243. Juliette, 9906. Juliette, portão 8. Juliette, para 8, 9906. Salão 2-1, número 4, direito 2-1, decimal 1. Direito 2-1, 1, agora 2-4-3. Salvador, agora 2-4-3, liberando na foto. Lua 9243, táxi lento via Alfa, guardando a liberação do portão 9. Via Alfa, guardando 9, Lua 9243. Salvador, voo 961 para táxi. Está com 180 a bordo, 3 horas e 49, alterna Campinas. 2000, acusará INS, estranho, chamé 62, 25. 9, agora bom voo. Desde táxi via Pátio Índia, com funcionando no Zerco. Lava chama 895, com 1019 de momento, gol 1961. Boa 9243, após passagem do Boeing da companhia esquerda, autorizado Juliette, portão 9. Após a aeronave da companhia Juliette, portão 09, boa 9243. Salvador, bom dia, voo 961, ponto perna 1014. Voo 961, autorizado a leve decolar, sistema 10, vento 130 graus, 089. Tá livre, leve decolar na 120, voo 1961. Salvador, bom dia. OTAN 3597, tem informação hotel, nível 380, Brasília. NM 225, complete final, ILS Rei, chame agora a torre, 1185. 295, cuidado, 6225. Guardando, Elefon 3597. ILS a 1185, agora de pista livre. Código. Só confirmar as condições do campo, o 6285. Assina a solicitação. As condições da pista, o 6285. Campo seco. Porque confirmando pista seca. Sim, já faz mais ou menos meia hora que parou de chover. Ok, obrigado. Na 25, dispôs observado que está no zero, vento 140 graus, 089. Dispôs 90, está em 2, 25. O 961, decolado 30, contra o instalador 108. 208. Pronto, Gabi? Tá pronto, 3597. Cruzado Salvador, Brasília, nível 380. Via roda do plano de voo. Pista 90, primeira curva à direita. Bor, transição Elefa 5065, transponder, controle 208. É o 360, bom, 960. Autorizado, Brasília. 380 nível conforme plano, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5065 o controle, é o transponder 120, small wave controle, está 3597. Correto, portão 3, chama a próxima. Chama. Na 25, solo 31, no liberdade de pressão direita, controle de solo 219. 219, próximo direita, 6225. Solo 21, decimal 10. Está chovendo aqui sobre a pista e a pista está sendo considerada molhada. Tá? Gente, obrigado pela informação. Chame o controle de solo 211. Airport go to 2512, approve, call taxi. Alô, bom dia, Xenia 6225. Xenia 6225, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, Xenia 6225. Bono 961, passa nível 170, chame Recife na frequência 125.1, alterne 133.95. Vai chamar Recife 251-3395, gol 961, obrigado, bom dia de serviço, bom semana. Naturalmente. Boston 512, taxi approved until hold short 1810 via April 1 Ninja Tower 1895, KNH 1019. Roger, Portugal 512, holding point runway 10, April India, 118.95 tower, and KNH 1019. Tower for night, Portugal 2512 on the 8th, proceeding to holding point runway 10. Right. Portugal 2512. Coming back again on holding point runway 10. Again. Approve your text and contact me again on holding point runway 10. You have to say the frequency again, please. I don't understand you. Are saying it for me. Taxi até o ponto de espera, chame pronto. Okay, proceeding to the holding point and we'll call you ready for departure at the holding point. Okay? Afirmo, correto. Azul 4040, prepare harbor departure and left rudder transition, stand by copy. Copy. Off runway 10130 degrees, 09 or not. Roger, clear for line up and take off runway 10, Portugal 2512, copy the wind. Muito obrigado. Galeão. 3153, aguarde um minuto. Autorizado, 3597, chame táxi. Autorizado, chame. Nada bom, se desse mantenha 2000 pés, ajuste com 099. 2000 pés, via ponte 29, 0146. Azul 4040, ready to copy. Clear here from Salvador to Confins, flight level 360 via flight 10 en route, take off runway 10, right turn, arbor, departure level transition, Squawko 5072, Salvador departure 120.80. Nothing to record that for only a 360 to Tercero Bravo, call this box. According to my flight plan, profile C Basley Arbol, with last intersection of the takeoff turn or right. Number is called 5072, departure control 120.85. That's correct, call me right to push back and start up from 02. Roger that, sir. Call you back for entry push and start. Position network number 2, correct. 3153, pronto, quadro. 3153, prossiga. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Irume, 5074, transponder e controle 208. Galeão autorizado, nível 360, rota plano de voo, decola no 0, curva à direita, da El, Leda, Irume. 0074, aciona 208, o controle, copiou o DAN 3153. Pfizer Home, oi, Upper November 857. Upper November 857, após o DAN 3153. 3153, portão 1-0, chame pronto. Chamará. Via Mundo Grau 2512, out of 1500. Control 2512, control, ready, can take procedures clear. Solo 357 para o táxi, tem 147, Campinas, 4 horas. Táxi à direita vem a Índia no ponto de espera 1895.019, bom voo, TAM 357. À direita, ponto de espera 1995.357, boa. 1895, TAM. 1895. Eu mantenho level 330. está pronto, está esperando o zero. C517, decolagem autorizada no 0, no 40 graus, no 0 norte. Lembrei, né, de falar 1, 0.